é destaque. Está no Expresso. E agora vou bater um papo com o ganhador do troféu Expresso na categoria Cultura, DJ Bruno Santos. Está por aqui para conversar comigo. DJ, como é que vai? Seja mais uma vez bem-vindo ao programa Expresso. Você já esteve por aqui um tempo atrás, né, Bruno? Como é que vai? Tudo bem. É, sempre a gente está passando por aí e é um prazer estar voltando aqui mais uma vez. Prazer é todo meu, Bruno. Bruno teve aqui, acho que, pra falar da renovação, não foi, Bruno? Foi do Grupo Jack, né? Grupo Jack, né? É. Faz um tempinho já isso aí, hein, Bruno? Estamos aí em tudo quanto é lugar, né? Bruno, esse lance de DJ, meu amigo, quando que surgiu isso na sua vida? Quando você falou, eu gostei desse lance aqui, quero ser DJ? Cara, em 2009, mais ou menos aí, sempre tive vontade de estar ali em cima do palco, agitando a galera, tipo, chamando a responsabilidade pra mim, né? Eu acho que é muito emocionante você subir lá, você dar aquele frio na barriga, muito bom. O que você sente quando você tá lá com o som lá rolando, o som que você produziu e a galera tá no clima, no ritmo, dançando no ritmo da sua música, Bruno? É muito emocionante, né? É uma satisfação saber que você tá alegrando não só a si mesmo, como o próximo também. É uma coisa muito legal, gostosa. E rola todo tipo de música no seu show lá, na sua vibe, ou não? Você já sai com o playlist lá definido de casa? Como é que funciona isso? Hoje, o DJ, assim, é difícil, né? Tocar só um ritmo, porque o público é muito eclético, pede muita coisa. Você tem que ir preparado, desde um MPB ali até um rock pauleira, porque é perigoso pedir. Então, hoje o DJ tem que tocar de tudo? É. Mas tem DJs que ficam especialistas em determinado tipo? DJ só de funk? DJ só de remix? Tem. Tem os DJs de rap, né? Rap, hip hop e tal. Os DJs que toca com os MC, que só toca funk. E a gente que, tipo, escolhe tipo, um ritmo que você toca mais. Um eletro, um funk, um sertanejo. Mas em geral, assim, você vai ter que tocar praticamente de tudo, né? Porque a galera pede de tudo. Qual foi a coisa mais absurda que pediram pra você já, Bruno? Você lembra de alguma coisa? Já pediram lá um Liu e Léo pra você lá no meio do show? Não, isso também é demais, né? Teve uma vez em Guaxupé que tava fazendo um aniversário grande pra caramba. Aí a moça me chegou em mim e pediu, falou assim, toca umas músicas animadas, tipo, como é que chama? Roberto Carlos, alguma coisa assim. Animada pra ela só, né? Não tem condição. Mas e aí, dá pra remixar um som do Roberto Carlos? Ah, difícil. Fica bem difícil, né? Fica complicado, né? O que você acha da música hoje, Bruno? Você que tá ligado nesse meio musical aí, que nível que tá a nossa música atualmente? Ah, hoje em dia a música, sei lá, eu acho que meio que parou, né? Antigamente tinha muito, contava história de vida, história de roça. Agora é mais sofrência, esse negócio de amor. Acho que tá perdendo um pouco da cultura musical. Isso em todos os estilos ou você está falando isso só pro sertanejo? Rock também encaixa nisso? Acho que meio que em geral, viu? Meio que... Pobreza realmente, tá total. Pobreza. É isso mesmo. É. E o nível nosso aqui das pistas, né, os DJs, Troféu Expresso, foi 3 DJs, meu amigo. É. 3 DJs na final, eu acho que ninguém esperava isso. O que isso representa? Você consegue avaliar isso? Ter 3 DJs na final do troféu que fala de cultura? Acho que é por ser assim, você pega todos os ritmos, né? Você pega ali em geral. Tanto você tá ali fazendo uma baladinha na igreja, tanto que você tá fazendo uma balada pra fora, então você pega ali em geral, acho que isso que entrou. E nós temos realmente aqui em Guaranésia uma cena propícia aí pros DJs? Os DJs de Guaranésia realmente mandam bem? Bastante. Tem você, bom, quem concorreu com você? O DJ Bruno Santos, o DJ DW Mix e o DJ Bom Bife, né? O DJ Bom Bife é da Prata, né? Da Prata. Essa galera realmente arrebenta aí na região toda? Boa. Tem o Carlinho também, que é fera forte também, né? Pra caramba. Gente boa pra caramba. E é isso aí. Essa galera que comanda, então, a região toda, Bruno? É, geralmente o Bom Bife aí anda fazendo muito show, né? Junto com o Messi Gui, tem bastante contato forte. E tamo aí na parceria, né? Todo mundo, os 3 juntos. quando que você vai fazer uma parceria forte com alguém para começar a alçar voos maiores, Bruno? Ah, o meu forte aqui, eu toco porque eu gosto muito, mas acho que não dá para levar a profissão devido à cidade que eu vivo. Então eu tenho que estar buscando outro serviço para mim manter. Não dá para ser profissional. É, profissional. Seguir só a carreira de DJ na onde que eu tô agora. No caso, eu tinha que sair daqui para ir pro um estado de São Paulo, alguma coisa maior para mim ficar só nisso. Como é que você faz para se reciclar, Bruno? Ah, vai ouvindo, o que você costuma ouvir na tua casa? Eu escuto de tudo, né? Desde um pop rock aí até um funk e tal. Tem que ir sempre renovando, escutando rádio, vendo vídeo no YouTube. Tudo que lança novo você tem que estar ouvindo, porque geralmente a galera vai pedir. É muito caro ser DJ? Dá muito gasto, viu? Muito gasto, muita dor de cabeça. Você tem que ter muita paciência para lidar com o público, que é difícil. E tem que gostar mesmo. Além de tudo, tem que gostar. É valorizado ser DJ em Guaranésia? Você tem valor? Você sente que tem o valor que você mereceria ter? Não, acho que tanto DJ como músico, como artista do local aí, eu acho que aqui tá muito fraco, não tem muito valor. A gente é pouco lembrado aqui. Você foi lembrado no final do ano passado, você tocou, né? No Réveillon, né? Que você tocou? Eu toquei no carnaval do ano passado, na virada do ano, ano passado, aniversário da cidade. Apesar que eu fiz todos os shows que teve aqui, né? Grande da cidade. Mas geralmente é lembrado meio que de última hora e é complicado. É, fica ruim isso daí, né? Tem que não dá tempo nem pra se preparar direito, né, Bruno? Sempre é de última hora? Faltou um espacinho lá, vamos ligar pro Bruno, que o Bruno dá jeito. Acho que a prefeitura e a cultura, acho que devia investir mais na gente, né? Tá valorizando mais o trabalho da gente, montando, tipo, uma equipe aí que mexe só com música, com teatro, e tá valorizando a gente, porque a gente tem talento, tem muita pessoa que tem talento aqui. E não fica só dentro da cidade, faz show na região toda, a maioria da gente faz show pra região inteira. Então acho que devia ser mais valorizado aqui. Você, Bruno, já fez shows pra onde? Já tive em Poços, Bandeira do Sul, Taperatiba, Guaxupé, região aqui toda, já tive passando por ela. Pra contratar o Bruno, como é que faz o DJ Bruno Santos? Tem aí o Facebook, DJ Bruno Santos MG, WhatsApp 35 91 64 39 42. Pessoal, pode entrar em contato que o Bruno vai. Pessoal, mas eu queria que você fizesse um show só com música sertaneja, como é que faz? Fora numa boa? Faz numa boa. Estive fazendo bastante show só sertanejo, só eletrônico, só funk, católicos, só católico, gospel também a gente toca. Rola de tudo então. Rola de tudo. Hoje qual que é o grande DJ do país, aquele que você segue? Você fala assim, esse aqui é o cara. Não só do país, do mundo. Aí tem. Tem algum assim que você fala, esse daqui realmente é o cara que eu almejo aqui um dia tá no nível dele? Eu gosto muito do Fatboy Slim, hoje é um DJ já velho, né? Já tem mais de 50 anos, é um cara que faz a festa mesmo. É o David Guetta. Ixi, tem muita gente boa americana aí. Brasileiro, tem algum que você destacaria? Não, brasileiro, pouco conheço. É o Bruno Santos, que vai ser daqui a uns anos. Se Deus quiser. É onde você quer chegar como DJ, Bruno? Acho que eu não tenho meta assim. Eu tento me superar cada dia mais, tá? Tipo, buscando algo mais. Acho que o programa Expresso aqui, o troféu, acho que já foi uma superação pra mim enorme. Que eu nunca esperava que um dia eu tava aqui representando a cidade, sendo, tipo, melhor aí na cultura e tal. Acho que você estando assim batalhando, acho que as coisas vêm. E a disputa foi grande, rapaz. A gente não divulgou e nem vou divulgar qual foi o resultado final disso, mas a disputa foi muito grande entre os três DJs, viu? Foi. No finalzinho, principalmente entre dois. Dois ali foi, como eu disse, na questão da política. Foi quase na prorrogação, viu, a disputa, viu? Então a disputa é boa, isso é saudável, né? E bacana, né? Que você vê que a galera acompanha e procura vocês. E é fã mesmo, né? Graças a Deus, tem um público bastante grande. Desses shows que você fez aqui em Guaranés, qual foi o maior público? Eu acho que a abertura lá do João Neto e Frederico deu mais de 20 mil pessoas, né? Foi bacana pra caramba. Ultimamente, agora no carnaval lá em São Pedro, Cello Luxúrio, vixe, lotou mesmo. Você também fez lá o carnaval? Vixe, tem muito show bacana que deu bastante gente. Alguma coisa que deu errado no show, Bruno? Algum mico que você pagou? Porque tem mico. Toda vez que você chega no show, você chega muito tenso, assim, dá muita ansiedade. Acho que isso é gostoso pra caramba. E foda é quando dá algum pau no som, para as coisas. Só que você, desde quando você entra no palco, você tem que estar preparado pra ir desde se afundar até estar no topo. Porque você tá entrando ali pra morrer ou vencer. É a vitória ou a derrota, não tem isso? Porque ali é difícil. Você tem que ter coragem pra subir ali. Mas você lembra de algum assim, algum vexame que você passou, algum mico grande, Bruno? Aí, geralmente, quando começa, né, é difícil pra caramba. Os primeiros momentos ali. Você vai tentar entrar com a música, não dá certo, aí a galera dá uma vaia, você já troca rápido, aí já vem um aplauso. Hoje em dia, como é que é? Você leva as suas músicas todas no notebook? Você monta um repertório antes, vou tocar mais ou menos isso aqui nessa balada? Eu uso CD, notebook. Eu não levo meio que preparado, não. Eu gosto de ver o que o público tem pra me mostrar, o que eles querem. Aí eu preparo mais que na hora. Porque antigamente o DJ saía lá com uma maletinha, com, sei lá, 40, 50 discos, né? É. Vinil, e ali ele fazia o show dele. Hoje leva um computador lá com 10 mil músicas. Hoje você tem que ir preparado mesmo, armado até os dentes. Porque senão pode dar alguma coisa errada, né, Bruno? O Bruno, eu queria te entregar o nosso troféu, né? Troféu Expresso, categoria Cultura, como eu disse, foi uma das categorias com maior disputa, né? Troféu, como a gente sempre fala aqui, é simples, mas é para valorizar realmente a turma que faz diferença, né? Eu acho que quando eu criei o Troféu Expresso, há 5 anos atrás, a minha ideia era essa, valorizar quem faz diferença, porque a obrigação a gente faz. Você como DJ, você faz a obrigação, mas aquele que faz a diferença merece ter esse destaque. Então a gente está entregando aqui o Troféu Expresso desse ano a quem realmente merece destaque na categoria Cultura. DJ Bruno Santos está aqui em suas mãos. Ainda não é TV para o pessoal ver essa entrega, né? A gente vai tirar aqui um retrato, como dizia antigamente. Vamos postar aí depois no Face para o pessoal acompanhar a entrega. Viu, Bruno? Parabéns aí pelo Troféu Expresso, categoria Cultura, 5ª edição do Troféu Expresso. Parabéns, viu? Obrigado. Eu que agradeço aí. Agradeço em geral, né? Todo mundo que vem me ajudando bastante. Agradeço a Deus, primeiramente. Meus pais lá que aguentam minha barulheira em casa, né? Os testes, minha namorada. A galera que vai comigo na van, né? Que escuta meu CD todo dia, estralando alto. Enfim, todo mundo que vem aí me dando apoio, incentivando a gente não parar, né? Porque a caminhada é difícil. E tem horas que vou parar, não dá pra seguir, Bruno? Tem horas que bate essa desejo, sei lá. Tem vez aí que você faz, vixe, mais de 5 shows por mês. Tem mês que você não faz nada. Aí você pensa, nossa, será que acabou? Será que tem que parar agora? Então é difícil. É acreditar um sonho e continuar nele, né? Agora, tem algum show agendado aí para os próximos dias ou não tem nada marcado? Por enquanto, Quaresma. A Quaresma o pessoal foge um pouquinho, mesmo que nossa região, que já é tradicional, né? Acabando aí, com certeza tem Sábado Aleluia e bastante coisa para fora para fazer. O pessoal já tem data marcada, então. Repete aí, então, os números aí, o Facebook, para o pessoal entrar em contato com você. Facebook DJ Bruno Santos, né? MG. E WhatsApp 35 91 64 39 42. Não precisa falar preço não, mas é um show em conta, dá pro pessoal pagar numa boa. É um DJ que cobra muito caro aqui, tá no nível da nossa região? É um DJ que gosta de ser DJ, né? Independentemente do preço, ele gosta de estar lá em cima fazendo o show. E o preço é um preço bacana. E faz shows todos os eventos, né, Bruno? Não tem essa, não apresenta em casamento. Lá no casamento tem gente pra caramba, dá pra fazer um show bacana ainda, né? É um DJ que gosta do que faz. Então o pessoal pode entrar em contato aí que vai ter com certeza um grande show do DJ Bruno Santos. Vamos ter eventos aí da Prefeitura Municipal de Guaranésia nos próximos meses. O pessoal já procurou você? Não. Vai deixar pra procurar só em cima da hora mesmo? Vamos ver, né? Bruno, obrigado pela tua participação mais uma vez. Parabéns aí pelo Troféu Expresso. Indicação popular, eu acho que isso que valoriza ainda mais o troféu, né? Pessoal que liga, tem a fase de indicação, o pessoal ligou, indicou, mandou pelo Face, mandou pelo WhatsApp, indicaram para você, para finalista, e depois, votação final, você também acabou sendo o grande vencedor. Parabéns, viu? Muito obrigado. Valeu, Bruno. Grande abraço. Vamos fazer aqui um intervalinho comercial e eu volto já dando sequência na edição desse sábado do Programa Expresso daqui a pouco. Programa Expresso.